E aí, Pilari? Eu quero ouvir o grito de quem tá muito feliz aqui hoje. Uou, uou, uou, uou. Passa tudo, passa o tempo, só não passa o sentimento. Que droga, que droga. Que droga, que droga. Te vi sorrindo com outros sorrisos, mas não era comigo. Não quero atrapalhar você, sei que você tem que viver, mas saiba que eu tenho algo a dizer. Coisa linda!